Em Isaías 43, no versículo 7, o Senhor nos diz que nós fomos feitos para a tua glória. Esse foi o propósito para o qual fomos criados. É nesse propósito que somos inteiros, que somos humanos. Mas às vezes esse vacilão aqui foge desse propósito. Experimento morte, incompletude. Mas ele é gamadinho em mim e me leva de volta para a sua presença. Aí sou inteiro. Aí sou de verdade. Incrível, não? Indescritível Deus, amigo e Salvador meu Jesus, inexplicável amor, fiel e redentor meu Jesus. Pai, teu poder é incomparável. Em tua presença, inimigos cairão. Em teu poder é incomparável. Meus temores se vão. Em tua presença, descanso em paz então. Só vai encontrar nele, entende? Amém.